Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Original, pulso firme sempre na correria. Sem conformismo com essa podridão de hipocrisia que atrofia o pensamento de pessoas, denegrindo a nossa imagem, sempre falando a mesma coisa. Não dá, está embaçado, eu não sei mais o que é hip hop. Informação e cultura, oportunistas querendo ibope. A preocupação com a informação não existe mais. O público do rap que foi passado pra trás. Mas independentemente, minha parte quero fazer, sempre que eu puder, com atitude proceder. Não estou julgando, não quero ser julgado, mas tem uma pá de pico e não está preocupado. A hipocrisia afetou a maioria, que chegou na humildade ignorando a periferia. Mas quem diria, o seu som tocou no rádio. Malucão se iludiu e ficou todo empolgado. Vai pra grupo, João, faz o seu castelo. Ostenta até umas horas, mas atitude zero. Veja só, mais que mancada, não respeita a sua quebrada. Uma pá de manos registrando, está pensando que é o cara. Eu tô ligado, em toda área tem uma pá de paga pau. Outros manos de atitude, ó só, na moral. O nosso povo necessita de uma estrutura de autoconhecimento, lazer, cultura, de uma referência, uma inspiração, e não de oportunistas aparecendo na televisão, ligando a falsa imagem, dizendo é nós na fita. Sua personalidade, mais um falso moralista. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Originalidade é o que manda no som. Estilo underground, tamo junto na contramão. Vem das ruas a visão, mantendo a tradição. Aliança racial chega junto na missão. Guido e Leto, a dupla tá de volta, correndo pelo rap, fazendo o que nós gosta. A base é nervosa, o groove pesado. Não seguimos moda, buscamos nosso espaço na humildade, simples como deve ser. A meta é sempre essa, o bem prevalecer. Tô ligado, a gente acerta, erra, assim a vida. Os altos e baixos, equilibra a dica. Então vou pra cima, com fé, determinação, convicção, com Deus no coração. Caneta e papel, a mente afiada, flui naturalmente, palavra por palavra. Ideia engatilhada, disparo sem ter mira. Usei a metáfora, concluí a rima. Irmão, acredita, segue o fluxo, vai atrás. Mantenha a meta, o sonho você é capaz. Eu peço a paz em todas as quebradas. Vai que vai, guerreiro, pé na estrada. Salve rapa, tamo junto, hoje sempre. Olhar pra trás, jamais, bola pra frente. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica. Identifica o som que identifica.